Delta, copia informação, quilo. Rumo 933, para Guarulhos, autorizado nível 360, via Upper Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, a costa sair conforme volta do plano. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita, na saída da Euleda Bridge. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, aciona 5403, Golno 923. Passando o Vitor Mike Beck, que colou, não se escuta. Meia, Bravo Hotel Zulu, após controle plano. Decola do 1-0, primeira curva direita. Da Elmeda Bridge, controle Salvador 208, torre 1895, aciona 0423, o gol 923. Golno 605, o gol 923, correto, chama para pushback também. Gente, gol 923. Vitor Mike Quebec, 1000 pés para Cairo. Reporte Farol da Barra. 1000 pés, Caruru, reporta Farol da Barra, Vitor Mike Quebec. Azul 4234, chame Centro Recife 12685. 2685, Azul 4234. Meia 312 no solo, agora os 35, livre à direita, 121 decimal 9. Lá direito, 219, Xenia 6312. Salve, Xenia 6312, Xenia 6312, táxi via Alfa, Juliette, Gate 10. Juliette, Alfa, Gate 10, Xenia 6312. Desça para 2000 pés, chega da Bonf e ajuste no 099. acidente autorizado ILF 5217. Tomando pro 6312, está autorizado o ZR no parque até o 1510. Confere? Afirmativo, até o 1510. Utilizando visual com a ONU 0, TRIP 5217, controle. 5217, torre 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia. Trip 5217, passou externo. Baixar checado, estabilizado. 5/5, November Yankee Mike. 5217. Autorizado, pouso 5217. Bom dia, o Mike Bravian que está no PET 4. Mike Bravian que para Vitória da Conquista autorizado, nível 180. Decolagem da Pistona 7 com primeira curva à direita na saída Arbor. Após Arbor, voa direto Conquista. Controle Salvador 120.8. Torre 118.95. Aciona 5407, Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, correto, confirme 07 PB. Bravianchi, para acionamento táxi, torre 1-8, decimal 95, bom dia. posição número 2 para pouso, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, então 3304, número 2. Mike, segue o equipamento rádio, intensidade muito baixa. Olá, 44, direito no 209. Mais frequência? Então, 209. 5217, táxi via Alfa, Kilo, posição 343, observando em breve na companhia. Bom dia, Pátio de Alfa, Pontera, 1-9, decimal 95, 3-4-5, bom dia, Pátio. Salvador, é o 3-3-6-3, bom dia, tá pronto, Costa Guarulhos. São 3-6-3, para Guarulhos, autorizado, nível 3-4-0, via Upper Luno 6, até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, pois Leda, Rua Bridge. Controle Salvador, 120, decimal 8, Torre 1, 18, decimal 95. Aciona 5405, TAM 3663. Autorizado o barulho, nível 340, e a Ampedulo 167, THZ. Então, conforme o plano, decolada 10, curva direita, na saída da Euleide, a Rota 30, controle 208, transponder 5405, 2395, 3663. São 3663 corretos, pronto para pushback sendo metro. Está lá pronto. Azul 4299, pronto, cópia. Azul 4299, para Campinas, autorizado nível 360, via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme rota do plano de voo. Decolagem pista 10, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, após Leda, Bridge. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 5406, azul 4299. Alô, Salvador, 3304, bom dia. Azul 4299, correto, chame pronto para o pushback acionamento. Alô, Salvador, 3304, bom dia. Bom dia, 3304, táxi via Alfa, Juliette, gate 04. via Alfa Juliette para o 04-3304. Ground or Snap 6225, ready for pushback to start. Oceania 6225 in coordination with ground crew. You're gonna wait for Airbus 320 of Scantan Company parking on gate 04, and after that you're clear to push back. Report back for taxi, Oceania 6225. Roger, Alpha, after the Alpha 320, we start up our pushback. Delta, chame a torre 19895. Torre 108, bem considerado. Senhor Salvador, bom dia. Chame a 63 no 1, 4 kg. Chame a 63 no 1, desça para 2000 pés, chega da bomba e ajuste no 0 no 9. 17. Reporte liberando o eixo da 1735, agilizando na medida do possível. Está presente, proa direto para base do tráfego da 17. 7, vai fazer circuito pela direita, ok? Afirmativo, circuito pela direita da 17. Bom, no 605 para o Galeão, autorizado nível 380, via Upper Luno 0 até Smap, após direto Lufto, direto Barbacena. Decolagem da pistão na 0, com primeira curva à direita, da saída da Euleda Bridge. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5415, bom no 605. Autorizado 380, Rio de Janeiro, Galeão, Upper Zulu 10, Esmap, Lúbito, Barbacena, decola da 10 com a primeira curva à direita, Dael, Leda, afasta a posição, confirma após Leda. Dael, após Leda, Bridge, em Bridge, Interceptor, via Zulu 10. Dael, Leda, Bridge, Interceptor, via 208 é o controle, 1895, 5415 é o nosso transponder, jogou 1605. 1605, correto, chame pronto para pushback, seu momento. 605. Paulo Salvador, o gol 923, posição 612, para puxa, seu momento. Gol 923 no 06, autorizado, chame para táxi. Nível gol 923. Livre Sonar, chame pronto para o táxi, Mike Bravia. O Mike Eco Delta tem livre pouso na 107, venta de 60 graus, 629. Delta, livre pouso, vem baixar, checar. Salvador, tá 3859, bom dia. Tá 3859, muito bom dia. Continua a aproximação, aguardando o eixo da 1735 livre. Bom dia, aguardando a pista livre, tá 3859. Kushner, 6025, we're ready to taxi. We have 905 on board, 4 hours and 24 minutes of the meeting going on. Oceanair 6225 clear, taxi via India Alpha. Holding point runway 10 tower 118.95, QNH 1019er, good day. Roger, please taxi via India and Alpha. At the holding point 118.95, bye bye. Uno 90 graus com 7 nós. Pouso na 10, Tantri 2, 25. Mike Brazianque, aguarda para o táxi, por gentileza. Para o táxi, gol 923, 70 a bordo, autônomo dia 0541, não ganha o avião. Confirme para o solo. Gol, 923, pronto para o táxi. 170 a bordo, autonomia 0341, Alterna Galeão. 1923, táxi via parte 1, nem de alfa. No ponto de espera da 10, torre 118, decimal 1, 95, ajuste no 0, torre 9, bom dia. Parte 1 de alfa, ponto de espera, torre de 295, 19, 1923. Mike Eco Delta, Mike Bravianque, atento ao Mike Eco Delta, autorizado até a Oscar, reporte para ingresso 97. Dia, é o TAN-3859 ligado. Bom dia, TAN-3859, táxi via Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette para o 09, TAN-3859. 923, ali mantém pista 10. Já que ali mantém pista 17. Já que é parte quando para a Barreiras, autorizado uma centena, decola da pista 1-0, com primeira curva esquerda na saída morte. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5134 Lima, que nos rolou. Mike Bravianque, livre decolagem da 1-7, venta de 1-5-0 graus com 7-9. 6225, decolagem 57, controle 120, decimal 8. 1208, hoje é 6225, bom trabalho. Kilo Zulu, tem direcionamento, time pronto para o táxi. 6225, como Itra. 225, subir uma terra 320, sair da Momo. 320 na Momo, 320. Ai, que bravo, Yankee, decolou 5820, controle, Mike Bravianque, decola 197 para o perfil da Arbor. Subir mantenha 80, direto Arbor, o Mike Bravianque. 80, Arbor, Bianque. Liberada a restrição para o Mike Bravianque. Não, mantenha a restrição na carta, Mike Bravianque. Ok. Xanema é 311, autorizado sinal do ILS e aqui se rei com estabilizado. Reporta lá estabilizado, B 311. Azul 4299, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1-9, decimal 95, ajuste 1099, Mogi. Ô, Saulo Salvador, bom dia. Aquilo, Zulu, tá pronto para táxi? Tem direcionamento, chame táxi, Lima, aquilo, Zulu. Decolou agora o 00, chama o controle 120, decimal 8. 208, tem um bom dia, 923. Salvador, trip, segura, obrigado. 3521, pronto para cópia? Firmo, pronto para cópia. 35221 para a vitória da conquista, autorizado nível 200, decola da pista no zero com primeira curva direita na saída Arbor, após Arbor direto conquista. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, aciona 5426, 35221. 095. 295, boa. Direita, saída Arbor, a bola direto conquista, controle 1208, transporte 426. 35221, correto, chame pronto para o estacionamento. Controle, bom dia, boa 072, Marcelão 50, informação. 072, chegada a Mari, desse mantenha 4000, ajuste 1019. Mari 4000, 0019, 1072. 26225, poderia levar na Polo de Puito? 0, via turístico 58. Decolagem da pistola 0, com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 5494, Chanel 6312. Chanel 6312, chame pronto para o estacionamento. Prossiga para o solo. 02, 120, decimal 8, controle. 120, decimal 8, chama o controle 4299, obrigado, bom dia. Bom dia. Xané 63, ou não, tem livre pouso na 10, 27, 180 graus com 99. Livre pouso no 0, 63, no 1. Controle muito. Bom dia, 4299 da Azul, manda para o seu da El, nosso escudo.